Plantão 08. Plantão 08, nível de posição no 0, 069 no 8. Salvador, boa tarde, Azul 4118, ponto de espera no 0, pronto para entrar. Boa tarde, Azul 4118, mantenha o ponto de espera. Mantenha de espera no 04118. Azul 2789, saia inicialmente para 3 mil pés, ajuste 10118. Foi turno e inicie redução 200 nós, número 3 na aproximação. Turno reduzindo. Estacionamento, gol 1097, Flinger 9. 1-1. Isso, 279. Esse inicialmente é nível 120, azul 279. 120. Romeu Golfo estabilizado, localizado. Romeu Golfo, ciente, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 1-8, decimal 95, Romeu Golfo. Azul 2789, desça para 2 mil pés, nível elétrico, aponte estabilizado. 2 mil elétrico, estabilizado, 2789. Azul 2711, desça para o nível, correção, desça para 4 mil pés. Para 4 mil, 1018, confirme. Afirmativo. Salvador, Romeu Golfo, estabilizado, localizado. Romeu Golfo, continue a aproximação, vai de pista livre. Presente para cancelamento, circular para 17, senhor Romeu Golfo. A gente segue para 17 com base pela direita, encurtando na medida do possível, reparte base para final. Passará de base para final, circular para 17, Romeu Golfo. 4118, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 4118. A gente mantém o ponto de espera. Azul 27 não veio pelo. Tá na prode pelo. Foi o meu Golf. Reporte base para final. Yankee Romeo Delta, sim, temos aeronave já na curta final. Base para final, Romeo Golfo. Romeo Golfo, livre pouso na 1-7, vento 1-60 graus com 7 nós, altímetro 1-0-8. Livre pouso na 1-7, Romeo Golfo. Yankee Romeo Delta, copiou, mantém a posição estimada menos de 1 minuto. Mantendo a posição, senhor, você escuta pela net. Livre decolado 1-0, vento 1-60 graus com 7 nós. Livre decolado de pista 1-0, azul 4-1-1-8. Faz a visão com o campo 2789. 2789, gente, complete aproximação, chantor 1-1-8, decimal 95. 2-9-5, obrigado. Bom. Passou 2789. 2789, reporte externo. Vai reportar. Agora azul. Ok, jogou no 097, autorizado o táxi via FAT 1 em Índia. O ponto de espera na 1-0, torre 1-1-8, decimal 95. O ajuste 1-0, 1-8, tem um bom voo. Parte Índia 1295, obrigado, uma ótima tarde. Papá, confirme o restante da matrícula. Confirme o horário do, da notificação. Agora eu sou 419. Primeiro meu golfo, autorizado backtrack, a parte livrando. E aqui, mais um, senhor Rodolfo. Bom, Fox. Decolado ao 09, chame para o retorno do farol de Itapuã. Chamada para o retorno, senhor. Matilson, cruzou 1100 agora, saída Arbor. Gente, aí. Faça o check no seu equipamento transponder azul 4118, não recebo ainda no radar. Suba e mantenha nível 340 após 2000 direto elétrico. Ok, agora acionado 553000 após 2000 direto elétrico 4118. 4118, contato radar na decolagem, vigilante. Graças. Informo tráfego, posição de 1 hora. 1-2 milhas rumo nordeste, cruzando 4.000 pés para o 0901 Charlie 310. Ciência Azul. Papa Tango Juliette Serra Tango, informa tráfego posição de 3 horas. 1-0 milhas rumo sudoeste, cruzando nível 090 para 4.000 pés, um Alfa Tango 72. Controle Salvador, boa tarde, excelente, é 3-4 da esquerda. Chileme é 314, Boituna, 2000 pés, ajuste no 09. Luna, maravilha, 18-2000, obrigado, Chileme é 314. Controle Papa, Hotel Serra Charlie. Papa, Hotel Serra Charlie, controle Salvador, Silvio. Fantástico, decolou Serra Índia, Eco Índia para Serra Brava, Serra Vida. Está próximo ao lixão, senhor, um helicóptero, está mantendo 500 pés, gente. É, estacionado 0100. 0100. Estacione e transponde 0142. Segue para Salvador, reporte na curta final do 17. Reportará na curta final do 17. Torre. Boa tarde, eu vou no 097, no ponto de espera, visual com a aeronave. Gente, após o aterro na curta final, ali mantenha no zero. Após o aterro, ali mantenha no 097. Então, meu Deus, chama para o retorno. 2711, Luna 2000 pés, livre LS, suporte estabilizado. Meu reportará. Salvador, Bono 620, boa tarde. Bono 620, boa tarde, controle Salvador, acione identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 1018, voando ITAP. Bono ITAP, 3.000 pés, 1018, Bono 620. Papa, Hotel Serra Charlie, chame Torre Salvador em 1018, decimal 95. 718, 95. Planejamento correto, confirme o pátio e o PAB. Gente, 03 a bordo, torre agora, 118 decimal 95 para acionamento TAC. O ajuste no 018, tem um bom voo. Lima, Lima, Fox. 018, livre para 17, o pátio seria o pátio 4, senhor. Gente. Aguarde para o retorno. Segue para o setor norte, reparte livrando outra vez da 10. Segue para o setor norte, vai informar livrando hoje da 10 e a câmera. E aqui é o meu Delta, informando 0 a nave já na curta final da 17, reparte visual com a mesma. Tá visual, e a câmera. Gente, segue como 02 para a 17, após a aeronave na final. Número 2917, Arca Medeiros. 1097, livre decolar, 10, vento 160 graus com 9 nós. Livre decolar de 1097. Meu Charlie Alparosca, prefira. Tenente 6314, confirme indicada. Indicada agora, senhor, 280, 6314. Tenente 6314, gol no 620. Inicie redução 250 nós, vai seguir tráfego, posição de 12 horas, 8 milhas, cruzando nível 120 para 2 mil pés, Airbus 320. Tenente 6314, está na manhã 20. Ô, controle, o Tenente 6314 pode acelerar, se for adiantar aí, também se parece. Muito grato, Oxanem 6314. Valeu. Eda, após morte, vai transponder 5563, prefiro do controle 120, décimo 80. Estamos em condições visuais, se for para facilitar o controle aí, podemos terminar ponto visual. Ele vai estacionar. 097, decolada 114, controle 120, décimo 8, com voo. 308, obrigado, ótimo dia. Pode parar o táxi. Oi, Salvador, o Yankee Romeo Delta. Se autorizado, faz a aproximação para o pouso pairado na 17, é direto, sem interferência. A gente livre pouso na 17, ventando 60 graus com 10, né? Obrigado. Que eu achar, né? Obrigado. Lima Fox, aguarde para o táxi. Mantenha 1.510, chame Torre de Salvador, 118 decimal 95. O ajuste permanece no 09. Ciente, uma boa tarde. Confirme POB, Charlie Alfa Oscar. Condições visuais na massa. Gente, azul 279, reporte na final. Passaremos. Torre 118, decimal 95. Papa Romeo Mike Sierra Golf, controle Salvador. Acione identificação, mantenha nível de voo 090. Aguardando o contato radar, voando a AMAN para exercer. Pode seguir o BTTA, senhor. Gente, autorizado, reparte livrando a 17. Passa lá, ligando. Entrou a Delta, seu solo foi a uso no 6. Grato. Lima Lima Fox, informa o helicóptero na pista 17, vai ingressar para o PAD 5 após o mesmo livre táxi. Altímetro 108, chama para o ingresso. Azul 4118. Azul 279, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 10 nós, altímetro no 08. Ciente, livre pouso. Salvador, Azul 3235, autorização para com. 3835, pronto, cópia. Pronto. Então, 3835, autorizado, confins, nível 360, via Upper Zulu 10, após, conforme plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da Elzeta, transição Motiva, transponder 5562, frequência do controle 120, decimal 80. 5560, 10, motor da Elzeta, Motiva 62. 3208 no controle, tá? 3235. São 3835, com o treinamento correto, reporte e pronto para acionar. Boa tarde, eu tenho solo controlado, controlado. Gente, frequência livre. Gente, grato. Está agora 40 milhas nordeste do Zé Salvador. Submantenha nível 110 para que exista informação de voo e alerta. Chame-se para Recife, 125.45, alterna 126.85. Sul 271, solo 19, livre direita, solo 121.1. 211, bom serviço. Comandante, eu tenho 3-2-3, chegando em estacionamento, número 8, portão. Então 3835, autorizado para o Chivec, acionamento, recorte pronto para o táxi. Zero em contração, então 3835. Paulo Salvador de Azul, 2711, no Libró. Lima Lima Fox, livre decolado, 17, vento 170 graus, com 7 nós. Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, azul. Voo no 620, continue descida, 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reporte norte, LS, voo no 620. Romeu, negócio. Lima Fox, decolado aos 21 no Ocean Control 120, decima 8, com voo. 208. A priori boa, papá, Lima, Lima Fox, decolou dando 7. Lima, Lima Fox, sob condições visuais, 1 no meu pé, corredor axé, ajuste 108. Seria possível acender para o 0, para 5? Matei uma razão de 3 mil agora. É, suba pro 045 direto ao morro? Afirmativo, 045 direto ao morro, o Lima Lima Fox, obrigado. Estabilizado, baixado e travado, 6314. 6314, gente, complete aproximação, Xantorre 118 decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. Boa. Seu sobremodulado, 90, Oscar Romeu, consigo? Gente, novembro, acho que arrumei o segue para o Salvador. Gente, sob condições visuais, 510, ajuste 1018. Reporte através de buraquinho, novembro, acho que é um. Através de buraquinho, novembro, acho que é um. Aqui Serra Golfo, ciente. Desça para 3 mil pés, ajuste 10 no 8, foi tudo. 620. Bono 620, ciente, complete aproximação, chame torre 1, 18, decimal 95. 18,900, obrigado. Salvador, gol 1620, boa tarde. Boa tarde, gol 1620, reparte externo. A gente vai reportar no externo. Cadê o equipamento? Estão vendo lá do carro mesmo, senhor? Estão vendo lá do carro mesmo, é um Alfa 190. Gente, graças. Solo 24, livre à direita, chame solo 121 decimal 1. 121 decimal 9? Hoje em 121 decimal 1. Obrigado, 121, 1. Cadê a minha 314? Solo, Salvador, boa tarde, o Chané 6314, livrou a direita, está na sua escuta. O Chané 6314, boa tarde, prossiga no saque, Alfa, até a da Juliette. Alfa vai acusar antes da Juliette, 6314. 3235, para o saque, 170, Guarulhos, 3 horas. A 3835, saque autorizado. Para o ponto de espera pista 10, via taxiway Índia. Quando todo chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. 22, ponto de espera pista 95, pelo baixo, na Então, Romeu Golf, Serra Confere, nível 200, Serra Bravo, Lima Papá, Guaricópia. Siga Eco Zulu 90. 7 livre à direita, chama só 121 decimal 1. 121 decimal 1, Norival. Bem, boa tarde, até a 3835, está pronto para decolagem. Até a 3835, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, até a 3835. Zé, Chico, Zé, Salvador. Solo, Salvador, gol no 620, bom, boa tarde. Gol no 620, prossiga o táxi Alfa, Juliet, portão 07. Alfa, Juliet. Cidade do Buraquinho, novembro, acho que é Romeu. Gente, novembro, acho que é Romeu, chame torre Salvador, 118, decimal 95. Condições de descer para 500 pés, a fim de estar cumprindo com a decolagem de Salvador. Afirmativo, 500 pés, 11895, Delta Delta Oscar Romeu. Torre Salvador, papapapá, November Oscar Romeu. Salvador, prossiga. Minha posição, aguarde autorização para seguir via litoral. November Oscar Romeu, na sua posição. Arquivo Índio. Voo no 169. Pronto, 4. Voo no 169, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da AER. Segue saída da AER, transição Leda, Motima. Transponha 5012, prefixo do controle 120.80. Isso, para nível 050, ajuste 1018, voando em tapa. Voando em tapa, 5.010.20. Zero, decola, é o 10, curva direita na Dael, letra Mótima. 5.012, é o transponder, 208, é o controle, gol no 169. Gol 1169, contagiamento correto, reporte pronto para acionar. Chegou o Salvador, boa tarde, Oxoné, 6355 com a Sierra para Guarulhos. Oxoné, 6355, Sierra confere, aguarde cópia. Guardando na sua escuta, só para sua informação, a gente já está bem atrasado, ele volta pelo menos uma hora. Só tem alguma informação aí sobre o nosso voo? 6355, confirme? É isso aí, o 6355. Prossiga. Oxaner 6355, para autorização, para Guarulhos, tem a informação Sierra. Paciente, um minuto para a cópia, por gentileza. Estamos processando seu código transponder, ok? Não, aguardo, obrigado. Romeu, Golfo, na escuta? A sala IS pediu que você entrasse em contato com ela, por gentileza. Escuta, Sierra, aqui no Índio. Pessoa indicada? 300 para 2209, o número 2 na aproximação, você vai seguir um tráfego pequeno forte à sua frente. 35, vento no 60 graus, com no 0 nós, altímetro no 08. 90 graus para Romeu. Aqui Serra Golfo, autorizado a final do ILS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Desce para 2.000, repassar estabilizado lá em Serra Golfo. Calma, meu, solo 33, confirma parte 5. Para chamar ataque, Alfa Far, Serra Kilo Índia, desça para 3 mil pés, o ajuste 1.0 no 8 e completa a redução até 1.909. 3 mil pés, 1.0 no 8, 1.909. Romeu, Romeu, Golf, aguarde um minuto. Golf completa final, Chimé Flores, Salvador, 118.95. 18.95. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike Serra, Golf, estabilizado no ILS. Papa Romeu, Mike Serra, Golf, é parte externa. Entra, fase externa, cancela e prossegue para 17. Tente condições de base curta? Curtíssima. Entra, parte externa. Ono 869, a sua identificação chega da BOF, desça para 4.000 com ajuste no 08. Pesado direto pelo. Terra Kilo Índia autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2.000 e informe estabilizado. O ajuste no 08. Peugeot 835, chamador Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Tem 251, altera 13325, tá? 3835, obrigado, boa tarde. Boa. Centro Recife, ok? O Chané 6355, na escuta? Por quê? Negativo. O acionamento fica a critério do senhor, sujeito à autorização, ok? Onde o meu golpe na escuta? Confirmando, foram feitos mais dois planos anteriormente para Morro de São Paulo, ida e volta? Recente. O problema do Salvador não foi que o centro Recife tinha esses dois planos anteriores e aí não podia ativar o para Bom Jesus da Lapa antes de terminar esses dois para Morro de São Paulo. Aí a gente já entrou em contato lá, já pediu para eles terminarem, vai chegar aqui pra gente, a gente paga a copa em mais alguns minutos. Estabilizando o localizador, Serra Kilo Índia. E Kilo Índia completa a final e chama depois Salvador 718.95, tamo pouso. 185, obrigado. Da Lapa, nível 200, via Whisky 42, decola 17, curva esquerda no perfil Momo, transição da TAP. Controle 1208 e o transponder 5037. Romeu, Romeu, Golfo. Ok. Reporte o externo. Reportará. Romeu, Golfo, procedimento correto, confirme o POB. acionar a Xami Torre 118, decimal 95. 1169 para o táxi 175 a bordo, Galeão 4 e 15. Tento, confirme o pátio. O 1169, confirme, Felber. 175 a bordo. 1169, táxi autorizado para o ponto de espera, pista 10, via Taxi Índia, no ponto, chame pronto, 1118, décimo 95, ajuste 1018. 2, via Índia, 295 ponto de espera, gol 1169, grato, bom final de semana. 7 com base pela direita, reporte, base para final. Tchau, 2, Romeu, Romeu Golf, aguarde para o táxi, temos dois tráfegos para pouso na 17. Golf, solo os 4-0, informa o pátio. Entregue chamada, tudo ligado. Agilíssimo, máximo do possível, Mike Serra Golf, reporte livrando. Aquilo Índia, condições de alongar para final de 2 milhas. Confirme. Condição de alongar para final de 2 milhas. Positivo. 1169, ponto de espera da 1-0. 1169, linha decola da 1-0, ventuno 70 graus com 7 lá. Linha decola da 1-0, gol 1169. Check wind, qual parte após o pouso? Vai ser. Gente. Na base para final. Cidade Pastor 16, acione a identificação, voe direto ITAP para a chegada Mari, chame para o ponto de descida. Não, embaixo da base, Serra Kilo Índia. Gente, Serra Kilo Índia, pista livre, de pouso com 1-7, ventuno 70 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. Pouso 1-7, Serra Kilo Índia. Romeu, Golf, livre táxi, reporte no ponto de espera. Espera, Romeu, Golf. Serra Golf, frequência livre a estacionar. Então 3145, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola da pista 10 com curva à direita, primeira curva à direita, faz Dael Leda após Irume, transponde a 5014, frequência do controle 120, décima 80. Autorizar 360 para o Galeão. Colando 1-0 com curva direita da Eoledeira, homem, intercepta por novembro 57 até Mulsu, 5014, olho do meus pontos, e 1208, controle para o TAN 3145. TAN 3145, protegimento correto, reporte e pronto para acionar. Portará. Papá. Comeu meu gol, rapaz, da aeronave que pousou. Livre ingresso, patinando e pronto no 7. Coluna 69, decolada aos 4-2, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gol 69, grato, bom final de semana. Do 1200 pés. Tá de gol 1169, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, gol 1169. Já alinhada para decolar, sugerimos seguir para o 17, base pela direita. Ok, base pela direita para o 17, vai gente, livre cruzamento através da 10, reporte base para a final. Reporte de base para a final do 7 de trem, vai ser 19. Check o Índia, frequência livre a estacionar. Obrigado. Meu gol, condições de decolar restrita a 2 mil pés até a liberação do controle. Negativo. Meu gol, a linha decola da 1-7, vento 1-7-0 graus com 8 nós. Informa a aeronave, a direita da 17 vai seguir para a final com base pela direita sem interferir. Sim, vamos falar, vai bater 2000 a calibração, controle, vamos ver. 1.500 pés nos corredores, o ajuste no 0 no 8, confirme sempre equipamento de pessoas a bordo. 170 graus com 9 nós. Está livre agora a ascensão para 3.500 pés, o Lima Lima Fox, e acione código 0222 na posição normal. Liga, pastor, no meio. Para o nível 050, pastor, no meio, na proa de Itape. Para o 050, proa de Itape. 5, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Romeu Golf, muito agradecido. Para 2018, estabilizado 869, estabilizado rua Dona. Na proa de Dona. Direto, Dona, 8, né? 160 graus com 8 nós, altímetro 10 no 8. Ah, é. Alfa, fase do Lúdio, letra C, prossiga. Lúdio, letra C, confirma o tipo de equipamento e pessoas a bordo? Sete, Lúdio, letra C. Troca seu transponder para 5576, mantenha no 1.500 pés nos corredores, o ajuste no 018. Controle, o Romeu, Romeu Golf. O Zulu de Letra, acione código 5576. Controle, o Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para o nível 200. Direto Elefa da presente. Posição Romeu, Romeu Golf, saída Momo, foi posição Cogibu da presente. Boa Cogibu da presente, Romeu Golf. Livre táxi para 5, frequência livre estacionar. Salvador, boa, é o 4206 da Azul, cruzando 230 para 150. O 4206, sua identificação, chegada a mar e desce inicialmente para o nível 090, reduz a velocidade para 250 nós. Está mantendo 250 nós, descendo para o 090, 4206. Voo no 869, confirme a razão descida. Mantendo no momento 2300, ó. Escuta, Guardião 05, Romeu, Romeu Golf, confirme razão subida. 2000, senhor. Certo, Romeu Golf, informa o tráfego 12 horas, 16 milhas com rumo sul, cruzando 5 mil, descida para 2000, é um Boeing 737-800. Romeu Golf, confirma a distância do tráfego? É 15 milhas. Pode manter, vai continuar mantendo a razão, 2000, então. Tá livre. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, já, Guardião 05, não há tráfego para informar, tem a frequência livre, chame para a nova decolagem. Chamará para a nova decolagem, Guardião 05, pushback, acionamento. O controle autoriza a proa de Mótima para o Gol no 169? O 1169, mantém ainda a Leda e chame Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 4206 está reautorizado para o nível 060. 060, 4206. Janel 6355, autorizado, Serra Bravo, Golf Rommel, nível 360, Upper Zulu. Upper Zulu 10, depois após conforme plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, faz perfil da Euleda, pós-motiva, transponder 5031, frequência do controle 120, décima 80. Ok, o Oxalé 6355 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, após conforme. Saída da 10, primeira direita, no perfil da Euleda, depois motiva. 5031 no transponder 1280, o controle de saída para o Xaner 6355. Xaner 6355, o controlamento correto, reporte pronto para acionar. Daqui a pouco a gente reporta, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, 169-349-340. Confirme, aeronave? Azul 6919. Azul 6919, informação em curso, certo? Aguarde, cópia. Guardarau, 6919. Paulo Salvador, boa tarde, Oxanel 6314, informação Serra, autorização Petrolina. Oxanel 6314, gente, guarde, cópia. Aguardando, 6314. Voo 1869, completa a alta procedimento, internetor de Salvador, 118.95. 895, obrigado, boa. Torre, boa tarde, 1869, boa, estabilizou ILS, baixou e travou, visual. Boa tarde, boa, 1869, repartiu externo. Chama passando em via Serra, 1869, senhor. Salve, então 3190, aciona a identificação, chegada a Mari, isso para o nível 070, número 5 na aproximação, reduza para 250 mais. Para o 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 3, 1, 0, 0. O Papá Papá Lima Lima Fox tem condição de dar presente voa rotatória? Afirmativo, direto rotatória, não. Autorizado o direto rotatória, Lima Lima Fox, informe visual com campo. Positivo, direto rotatória, senha para a 1500 e passarela visual com campo de uma fora. Astor 1.6, autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000 pés, informe estabilizado, o ajuste no 018. Para 2.000 pés, passarela estabilizada. Pergunta. 9. 1869, livre pouso na 10, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 08. Livre pouso 0,18, senhor, no 869. Hotel Serra Tiari, confirme radial e distância de Santo Pedro. Time, radial 30. Opa, 31, bota 5, acionado pronto para táxi, 3 horas e 40, Guarulhos e 146 no PV. Hotel 3145, táxi autorizado, para ponto espera pistola 0 via táxi em Índia, quando pronto chame torre 118.95, ajuste 1018. Via Índia, quando pronto espera 1895, 3145, boa. Papa Paulo, Céu Sierra Charlie, protocópia. Céu Sierra Charlie, autorizado, plano de voo visual para Santo Estevão, via rota direta. Decola da cabeceira 17, em coordenação com a torre, proa norte, transponder 5011, circuito do controle 120.80. Ajuste 1018 e na proa 020. Afirmativo, vai curvar à esquerda, proa 020, descendo até o 060, 42060. Trabalhando para a cruza, meu nome. Confirma, cruza e decola da 10. Afirma. Gente, eu te olho a nossa, caixão para o cruzamento. 35 com Proa Norte. Romeu, Romeu, Romeu Golf, chamadora Recife, frequência 12545 e alternado 12685. Meia oito cinco, Romeu, Romeu Golf. 6919, pronto cópia. Pronto cópia, Meral Donato. Azul 6919, autorizado Serra Bravo, quilo Papá, nível 340, via Upezulu 10, após conforme rota, decola da pista 10, faz perfil da El Leda, após morte para transponder 5035, frequência do controle 120, decimal 3, decimal 80. 340, campeão autorizado, via Upezulu 10, fator plano de voo após, decola da 10, da El Leda morte para 5035, transponder 120, decimal 8, azul 6919, está pronto para puxa, treinamento no 01. Azul 6919, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Postará pronto para o táxi, 6919. Alô, Salvador, boa tarde, Gol 869, via Tapa na Alfa. Gol 1869, prossiga táxi, Alfa Juliet, portão 08. Alfa Juliet, portão 08, Gol 869. Salve, Salvador, boa tarde, Gol 620, sinto da informação, Sierra, autorização, recife. Gol no 620, já confere, agora em cópia. Número 2 para cópia. Número 2. Funcionou em 6314, pronto, cópia. Certo. Mas, altímetro no 08. Nível pouso no 7, Lima Lima Fox. 20, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Nenim. Transponde a 5016, frequência do controle 120.80. Ok, estamos autorizados. Petrolina 340 via Pesulu 20. Decola da 10 com primeira esquerda na saída. Vamos, transição Mumu. 5016, 208, estamos 06, Oxené 6314. Oxené 6314, confirme saída. Saída Momo. Transição Momo. Oceané 6314, Momo Lenin, transponder 5016. Momo Lenin, 5016. Corrijo, transição. Momo, transição Nenim. Nenim. 5016, Oceané 6314. Oceané 6314, cotejamento correto, recorte pronto para acionar. Não faremos. Controle, Salvador, batalha da 3145. Contato radar na decolagem, se for para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, 3160. Solo ao 58, em palmo pátio. Gente, aguarde para o backtrack. Olha, Fox, que é livre cruzamento, reparte livrando. Cuidado, Fox. 20, decimal 80. Autorizado Recife, 370, conforme plano, decola curva esquerda, prefeito da PUC, Aracaju. 5047 ao transponder 208, o voo 1620. Localizador da 10, tem a pista vista, o 4206 azul. Azul 4206, desce para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. Afirmativo, desce para 2000, 4206 azul. Pastor 16 está estabilizado? Estabilizado, pastor 16. Peça final, chame a torre em Salvador, 118 decimal 95, pastor 16. 118 pastor 16. Fezão 190, passou o vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite localizador e desça para 2000 pés, com ajuste 1018. Gente, para 2000, aumentando a proa, 18 no ajuste 3110, seu vetor. Passar a Charlie fora do sol, senhor. Passar a Charlie fora do sol, 00, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Fox, livre, táxi 45, reporte, é, frequência livre, estacionar. Sou em Salvador, pastor do Mia, aproximação final, 37 travado. Pastor no Mia, continue a aproximação, guarde autorização para pouso. Guarda autorização, pastor do Mia. Uno 9, confirme, POV, autonomia alternativa. 1050430 autonomia e Ribeirão Preto é o alternado, 6999. Azul 6119, táxi autorizado para ponto aéreo pista 10 via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. 1018, torre 118, decimal 95, obrigado, uma boa tarde. Helicóptero às 11 horas, seguindo para setor norte sem interferir, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 08. Livre pouso, pastor no 60. Oi, Salvador, boa tarde, azul 69 no 9, pronto, ponto espera da 10. Boa tarde, azul 69 no 9, mantenha o ponto de espera. Mantenha 69 no 9. E Salvador, boa, azul 4206, na final ILS tem a pista no 0 à vista. Azul 4206, é o número 2 para pouso, reporte externo. 4206. Direita 060, autorizado ILS, vai iniciar já completando a redução para 210. Papa Romeu de Arapoca. Eu, Charlie Alfa Rosa, taxi autorizado via parte 1, para o ponto espera pista 10, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95 no ponto de espera, ajuste 1018. Romeu, Romeu, fica bravo, prossiga. Obrigado, Romeu, fica bravo, ajuste 1018, autorizado o cruzamento da final da 10, entre o marcador externo e Duna, informe na final proposta. Bravo. Rádio Vitorino e Juliette, o ajuste 1018, mantém os corredores 1.500 pés, informe Farid para ingressar no Interlagos. Azul 1060, Serra, tchau.